Olá pessoal, aqui é o Léo trazendo mais uma reflexão. Hoje dia 8 de agosto de 2016 e dessa vez eu vou mudar. Agora eu vou gravar as reflexões em casa, porque eu realmente percebi, ouvindo com fone de ouvido, que gravar no canto onde eu trabalho, embora às vezes deixe assim um sonzinho gostoso da natureza, frequentemente produz muito ruído e fica realmente difícil de ouvir. Às vezes algumas palavras, então vou gravar aqui em casa mesmo, embora não seja um ambiente hermeticamente fechado, mas com certeza o som ficará muito melhor. E antes eu quero lembrá-los que todas as reflexões que eu trouxer agora eu vou colocar lá no meu blog, o estudoespiritualista.org, então basta você entrar lá que você vai conseguir acessar essas reflexões e também todos os conteúdos que eu tenho colocado lá já há quase 3 anos, são quase 300 posts. Então, vocês podem imaginar que tem conteúdo demais lá, e tem mesmo. E também quero convidar vocês para poder participar do grupo Ser Médium no Facebook. É um grupo que eu criei para a gente debater a mediunidade. Ainda está fraco, está engatinhando, mas uma coisa legal é que aos sábados, às 15 horas, eu farei lives, ou seja, transmissões de vídeo ao vivo, diretamente do celular para o grupo. E assim, creio, ficará bastante interessante para as nossas reflexões e aprendizados. Bom, sem maiores delongas, vamos ao tema da noite. Agora eu gravarei à noite, mas vou postar para vocês de dia. Entenderam, né? Vamos falar sobre se um médium pode visitar outras casas ou não. Vocês já ouviram alguma coisa sobre isso? Existem casas, especialmente de Umbanda, onde isso é tabu. Se você trabalha numa casa, você não pode visitar outros terreiros. A justificativa para isso varia demais. Tem aqueles que dizem que é para preservar os médiums, porque não sabe onde é que ele está pisando, pode ser que tenha casa ruim, alguma coisa assim. Mas eu pessoalmente acredito, embora realmente isso seja plausível, infelizmente existem casas desestruturadas onde não convém que o médium vá, especialmente se ele estiver desenvolvendo, mas eu pessoalmente aposto na hipótese do medo de perder médiums. Eu acredito que grande parte das pessoas que procede assim, dos dirigentes que procedem assim, na verdade tem medo de perder os seus médiums para outros grupos, e aí inventam as mais variadas desculpas para impedir essa pessoa de conhecer outras casas, porque vai que ele vá numa casa, goste, seja convidado a trabalhar, e aí acaba abandonando a casa onde ele trabalha. Mas a questão é, qual o problema? Veja, vocês talvez não concordem comigo, mas eu sou uma pessoa adulta, dona do meu nariz, e penso que na minha vida mando eu. É por essa razão que eu nunca elegi um pai de santo para minha vida. Trabalho como médium, tenho as minhas entidades, faço um trabalho mediúnico, mas nunca elegi um pai de santo para minha vida, porque da minha vida cuido eu. É claro que há pessoas que têm maiores conhecimentos que eu, pessoas que têm mais experiências e que realmente eu posso e devo aprender muito com elas. Mas eu não me posiciono na condição de filho dessas pessoas. Pai, eu só tenho um e ele ainda está encarnado e é meu de sangue. Então, o que eu encontro são irmãos de jornadas. Pessoas com quem eu divido meu tempo, a minha fraternidade, a minha alegria, os meus momentos. Mas eu não os coloco na condição de pais, de santos. Eu não gosto disso, não adoto isso, porque não vejo a menor necessidade. Acho que cada um tem maturidade para cuidar do seu próprio nariz, embora possa sim ser orientado por uma pessoa. Toda casa de Umbanda precisa ter um dirigente, mas transformar esse dirigente em pai de santo é uma coisa que eu não faço, nem zelador de santo, nem nada. É um dirigente, é um médium como eu, uma pessoa imperfeita como eu, em busca de elevação espiritual, um médium como qualquer outro, mas que tem uma missão um pouco maior, que é a de conduzir um trabalho, só isso. Não é melhor, não é maior, E acredito que isso me evita de passar alguns aborrecimentos que eu constantemente vejo acontecerem por aí nessa relação pai-filho de santo. Mas enfim, isso é outro assunto, um dia eu volto nisso e especulo melhor. Bom, mas disse isso por quê? Porque eu já conheci médiums que iam visitar a nossa casa andando na ponta dos dedos. Pais e mães profissionais, gente já de barba branca, que vai visitar o terreiro escondido, porque se o pai de santo dele descobrir, meu Deus, é o apocalipse. Ele é expulso da casa. Tinha um rapaz que toca tabaque e toca muito bem. E um dia nós falamos, pô, você podia vir aqui tocar um dia pra gente, você manja tanto e tal. E ele falou, ah, eu tenho que ver e tal. E ele até ia, só que ele ia na ponta dos dedos e ficava assim, completamente desconcertado, sem graça, olhando assim para assistência de rabo de olho para ver se ele reconheceria alguém, com medo de que alguém visse ele lá no nosso centro e então dissesse, ó, fulano tá lá no centro do Cicrano, tocando, porque na casa deles não aceitam. Então, eu não concordo com essa opinião, eu acho que o médium tem que ter liberdade para visitar todos os terreiros que ele quiser. Se ele quiser em igreja evangélica, ele vai. Se ele quiser em centro espírita, ele vai. Os médiuns que trabalham comigo, nunca que eu me lembre, receberam qualquer negativa das entidades dizendo que eles não podem ir em outras casas, que eles não podem conhecer outros trabalhos. Então, para mim, isso é simplesmente a coisa mais óbvia do mundo. Sim, você pode ir, sim. Claro que, como eu disse, existem casas desestruturadas, então convém que você conheça bem onde você está pisando. Mas se você tiver um conhecimento de causa, meu amigo, você pode ir onde você quiser. Se você quiser ir no templo budista, se você quiser ir numa roda xamânica, se você quiser ir lá na igreja católica, tanto faz, você é dono do seu nariz. E outra coisa, a Umbanda é uma religião muito desunida. Cada templo de Umbanda é uma casa e nós sabemos que tem uma doutrina, mas não há união. Nós não temos uma entidade federativa, como, por exemplo, é a Federação Espírita Brasileira. Pode-se não concordar com tudo que a Federação Espírita Brasileira faz ou prega, mas é inegável que a Federação Espírita Brasileira trouxe uma contribuição gigantesca para o Espiritismo no Brasil. É muito mais difícil você achar um centro espírita desestruturado do que uma casa de Umbanda desestruturada. Então, a federativa tem um papel importante, nós não temos isso, com essa força. Então, às vezes, conversando com os médiuns, né, com os dirigentes, eu tenho a impressão de que eles estão na Idade Média, trabalhando em pequenos feudos, cada um olhando só para o seu umbigo, sem maior interesse de estender os laços a outras casas, a outros grupos, a outras formas de trabalhar que, no fim, trabalham pela mesma causa. Pela mesma causa. Então, as casas não precisam disputar médiums entre si. Ora, se um médium trabalha comigo e ele vai visitar um outro terreiro e ele gosta daquele terreiro e ele quer ir para lá, então vá, meu amigo, vai ser feliz lá, vai prestar sua caridade, vai colocar sua mediunidade é serviço do próximo. O que é melhor? Você trabalhar bem, trabalhar feliz ou trabalhar contrariado, trabalhar emburrado? Nós não estamos trabalhando por uma causa que é a espiritualização do homem? Então, tanto faz onde você vai servir. Tanto faz. Então, eu não vejo a menor razão para que haja esse tabu de impedir o médium de conhecer outras casas, outros trabalhos. Nós estamos trabalhando numa mesma corrente. Ou será que lá em Aruanda tem a rua da casa X, a rua da casa Y, a rua da casa Z e os guias da rua X não podem ir na casa Z? Vocês acham que isso existe? Ora, quantas vezes eu conversei com uma entidade que ela falou assim, olha, eu trabalho com vocês aqui no sábado, mas na terça-feira eu trabalho em outro terreiro e na quinta-feira eu trabalho em outro. Ora, é óbvio, os guias vão fazer o quê quando não estão trabalhando com a gente? Vão ficar jogando dominó? Vão ficar jogando milho para as pombas? Óbvio que não, eles têm mais o que fazer. Eles têm outros médiums também, que eles auxiliam, que eles incorporam, que eles trabalham, eles não são nossos. Então, se os espíritos fazem isso, por que nós não podemos fazer? E obviamente que eu estou focando o assunto na Umbanda, mas isso não é apenas na Umbanda. A gente vê isso também dentro do Espiritismo, em número menor, e eu sei porque eu fiquei 14 anos dentro do Espiritismo, mas nós vemos isso em número menor. Vou dar um exemplo para vocês. Eu trabalhei 3 anos dentro de um centro espírita. Esse centro espírita, todo domingo às 11 horas da manhã, tinha a sopa. A sopa que a gente fala é um termo genérico, é o almoço. Um almoço feito para as pessoas carentes. Parece que nas capitais isso já não é tão comum assim. Mas aqui no interior, em Uberaba, ainda é muito comum. A maioria dos centros, como também a maioria dos terreiros, fica na periferia, fica nos bairros pobres e atende a comunidade carente. Enfim, então, às 11 horas da manhã, tinha o almoço. Costumava lotar a casa, tá? 200 pessoas, 250 pessoas, era muita gente. Para um grupo pequeno, era muita gente. Então, o que acontecia? Tinha domingo que a gente via que o número caía. Vamos supor, se no domingo passado veio 250 pessoas, no próximo domingo veio apenas 100. E a gente pensava, ué, o que aconteceu? Nós fizemos tanta comida, cadê o povo? E aí tinha um que falava assim, não, tio, é porque minha mãe, mas minha tia e minha avó foram ali no outro centro, porque lá está tendo distribuição de roupa hoje. Mas se der, ela vai passar aqui para almoçar também. Ou seja, num espaço de 1 quilômetro de distância, havia 2 centros espíritas. Os dois atendiam a mesma comunidade, os dois trabalhavam aos domingos e os dois não se comunicavam. Nos 3 anos em que eu trabalhei num deles, eu nunca soube quem eram os outros trabalhadores da outra casa. Eu sequer fui lá. Não tinha contato. Não sabia quem eram aquelas pessoas. Mas eu sabia que tinha um centro lá, como eles sabiam que tinha um nosso aqui. Mas como a clientela era a mesma, eles se dividiam. Então veja, se você está prestando um trabalho de caridade para uma comunidade carente, não é muito mais inteligente você somar esforços do que dividi-los? Então, se no determinado dia, no mesmo horário, alguém está distribuindo roupa, não convém fazer um almoço em outro? Ou deixar o almoço às 11 horas, que é o que normalmente acontece aqui no interior, 11 horas, meio-dia, e fazer a distribuição de roupa em um outro horário ou outro dia? Por que essas casas não conversavam e pensavam em uma ação em conjunto, já que elas atendiam a mesma comunidade? Porque, embora de boa vontade, cada um estava apenas olhando para o seu próprio umbigo. Não havia interesse em estender os laços a outras casas. Então esse é um problema realmente grave que atinge também a Umbanda, né? Ou seja, você tem um terreiro aqui, aí no bairro vizinho você tem um outro terreiro, você não conversa com os médios de lá não conversam com você aqui. Não há contato, não se pode. Olha, uma vez, a gente tem 2 centros aqui na cidade que são muito antigos e que eles começaram como um só. Aí houve uma briga lá qualquer, uns 40 anos atrás, eles separaram e fizeram outro centro. Só que fica assim, de um lado do quarteirão tem um e do outro lado do quarteirão tem outro. Ou seja, no mesmo quarteirão tem 2 terreiros. E aí minha sogra parou em um e falou assim, olha, aqui que é o terreiro X, e tinha uns médium lá fora que só faltou dar um chute nela. E falou, bravo, não, aqui é o terreiro Y. E aí ela falou, onde fica o outro lá? Nem resposta deram, viraram as costas. Ou seja, que tolice é essa? Que comportamento imbecil é esse que algumas pessoas têm? Meu Deus, quem está numa corrente mediúnica está ali para fazer o bem. Está ali para ajudar, está ali para servir. Se a pessoa quer ir em outra casa, ela está indo lá buscar o quê? A mesma coisa. Então nós trabalhamos para o mesmo fim. É preciso que essas barreiras caiam, para que a gente possa enxergar mais longe e ver que essas tolices, nossa, a gente levanta esses muros, né? A gente levanta esses muros como se a gente estivesse isolado em pequenas ilhas e nós não estamos. Então é por isso que, na minha opinião, e toda essa reflexão é somente uma opinião, Eu não vejo o menor problema um médium visitar outra casa, fazer intercâmbio, às vezes até atividade em conjunto. Não vejo o menor problema. Mas, infelizmente, ainda existe muita gente que enxerga diferente. Então, cabe a você que está me ouvindo, médium iniciante, abrir a sua mente ou permanecer da forma como se tem feito até então, fazendo uma Umbanda fragmentária, uma Umbanda desunida ou um centro espírita totalmente fechado, que não tem contato um com o outro. Isso está nas mãos dos médiums. Então, vou parando por aqui. Um abraço e até a próxima reflexão.